eu sei que tudo isso tá te machucando. Mesmo cambaleando, você está lutando, insistindo enquanto todos te mandam parar. Com um sorriso no rosto, tenta disfarçar. Às vezes você chora sem querer chorar. Às vezes você luta sem querer lutar. Mas levante a cabeça, não se desespere. O deserto vem, mas só te fortalece. Eu sei que Deus vai fazer, pois Ele conhece seu sofrimento. O sorriso no rosto não revela a dor que machuca o teu peito, pois a batalha do coração ninguém vê. Eu sei que Deus vai fazer, pois Ele te conhece mais do que você. Só Ele sabe até onde você suportaria. Por isso me mandou aqui pra te dizer: estou contigo, sou teu amigo, vou te ajudar. Pode ter certeza em mim confiar, pois essa prova eu contigo vou passar. Pode me adorar. Às vezes você chora sem querer chorar. Às vezes você luta sem querer lutar. Mas levante a cabeça, não se desespere. O deserto vem, mas só te fortalece. Eu sei que Deus vai fazer, pois Ele conhece seu sofrimento. O sorriso no rosto não revela a dor que machuca o teu peito, pois a batalha do coração ninguém vê. Eu sei que Deus vai fazer, pois Ele te conhece mais do que você. Só Ele sabe até onde você suportaria. Por isso me mandou aqui pra te dizer: ei, estou contigo, sou teu amigo, vou te ajudar. Pode ter certeza em mim confiar, pois essa prova eu contigo vou passar. Pode me adorar. Estou contigo, sou teu amigo, vou te ajudar. Pode ter certeza em mim confiar, pois essa prova eu contigo vou passar. Pode me adorar. Estou contigo, sou teu amigo e você é meu. Pra te abençoar eu movo terras e céus. Eu entro nas prisões e arrebento as cadeias. Quem cuida de você sou eu. Quem cuida de você sou eu.